podcast Indian Dream Hotel with Women. Então, mas mesmo assim, a gente pode decolar, sair com esse nível 240 nessa rota? Negativo, não há possibilidade de sair com esse nível por essa rota. Porém, como que entraremos em contato novamente com o centro de tratamento de pós-voo para que possa ser efetuada a mudança de rota? Só peço que o senhor, por gentileza, informe o local que foi feito o plano de voo e o horário, por gentileza. O horário foi às 12 horas do Lu, foi feito pela nossa central de voos em Congonha, mas eu vou entrar em contato com a companhia e eu peço a gentileza mais um ou dois minutinhos e já informo o senhor correto. Sim, se puder passar o protocolo do plano de voo também, a gente agradece que a gente passa pro LR. Controle, Buenas 4118 da Azul, decolou. Azul 4118, contato com o radar decolagem, subida via saída da água para o nível 360. Gente, via subida da água, sem restrição, 360. Confirma nível de voo 340, saída Momo, transição Nenim, decola a pista 10, primeira curva à esquerda, pode transponder 5102 e controle Salvador 120 decimal 80. 1118 decimal 95, alto, passar Gustavo. Ah, Gustavo. Pode, Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango, continua a aproximação, aporte marcado externo, baixado travado, altímetro no zero, no 5. Ah, Gustavo. 3155, aguarde. Para Tato 63, 118 a bordo, Cora de Vim, está alternando Galeão. Tirei 6355, autorizado táxi via Índia, Alfa, ponto de terra, pista 10, chama-se Torre Salvador, frequência 18, decimal 95, ajuste pelo time 10, 95. Índia, Alfa, ponto de 18, 15, boa tarde. Gente, papapá Juliette Serra Lima, aguarde um minuto, cópia número 1. Quanto é risco para papapá Juliette Serra Lima? Alfa, Tango, Tango, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 7 nós. Tango, Tango. Xaime 355, mantém o ponto de espera. Sierra, chame a torre na frequência 118, decimal 95, volta a Gilberto Sierra. Salvador, volta a Gilberto Sierra. Fala, meu Deus, Gilberto Sierra, ponte visual com Charlie 402 na final da pista 1-0, tráfego aproximadamente a 4 milhas da cabeceira 1-0. para passar Juliette ali no ponto 4. Mantendo a linha do litoral, até o Juliette. Decola confirmado, nível de voo 105, restrito inicialmente a 1.000 pés, em coordenação com o controle Salvador Ascente, até 105. Via corredor Axé, decola da 17 com curva à direita. Código é o 5112 e o controle Salvador 120-1980. Tráfego já a uma milha aproximadamente da cabeceira 1-0. Hotel Juliette Serra da presente está autorizado o cruzamento do eixo final da pista 1-0. Reporte gerando base para a final da 1-7. Altímetro 1-0, 1-5. Circuito pela direita da 1-7. Juliette Serra, senhor, Hotel Juliette, circuito pela direita da 1-7, com varão do número 2, da 1-0. 6-0-9-7. Falamos com o Central de Novo, foi passado pela Sala S, foi passado aqui na Sala S de Salvador, QSL 134. Altimento no 0, no 5. O Xanemé 355 ali mantém, pistão no 0. Ali mantém no 0, Xanemé. 1-0. Aguarde um minuto, cópia da 3835, nível tem o nível 360, copia? Copia. Fecha, aguarda só um minuto. Tem o alfa aqui no Fast 3, que atenta o balizador, provavelmente é a posição 7. Azul 41118, chame Centro Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Azul 41118, escuta o controle de Salvador. Azul 41118. Azul 41118, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 1288. 260, alterna 288, Azul 418. Solo Salvador, tá 3155, pronto para o táxi com 162 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Teste vento, 170 graus, 8 mais. Excelente, obrigado, pouso aí, 7, direto. 3155, autorizado táxi de Índia, ponto de parada 1-0, Torre Salvador, frequência 1-9, decimal 95, registro 1-0. Índia, ponto de parada 1-0, 1-1-1-8, 9-5, 1-0-5, 3-1-5, boa tarde. Pô, não, atrás de reclamar no setor, vindo aqui para nível 045, informa ajuste 1-0-5. Mantenha a posição na taxa, eu acho. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Golf 77, Vels, Whisky Ouro, salve, voz direto. Rio 240, saída, Dael, Coral. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, código 5071, controle Salvador, frequência 120, decimal 80. Centro 240 para Confina, Dael, Coral, decolada dentro da direita, 5071, transforme o controle 128. 1097, procedimento correto, chama pronto, pushback acionamento, portal 09. Pressão pronto, pushback acionamento. 1097, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Chamaram táxi, muito obrigado, senhor. Nova Genélia, 6-4, pushback acionamento. É Confirme, o Xanem é 314? Multideca, pelo menos, Xanem é 314 no portão 7. Ciente, 314, aguarde. Número 2 do setor. Guardando, 314. Paulo Alves 26, entra para essa taxa, tá, Oscar, correção de moda liberal, ingresso da aeronave na taxa. Grato. Papapá Juliette Salim, autorizado a linha e manter pistão no 7. Autorizado via Oscar para o PAT 4, ao corte frequência livre. Decolando de 27, controle 120, 2180. 1208, 355, bom dia. Salvador, boa tarde, na 355, passando mil pés na saída da EL. Já 3155, contato com o radar decolado de Bavia, saída da EL para o nível 300. Para o 300, via saída da EL, 3155. Via 3110 por base, 3116. Via de voo 360, saída da EL, letra Mótiva. Da EL, transição Mótiva. Decola pista 190, primeira curva direita, código 5105. Controle Salvador, processo 120, do sinal de zero. Para 3835, controle 120, decimal 80. 12080, sim. Pronto para o poste. Teste na 3835, cotejamento correto, número 2 para o pushback do setor aguarde. Mais de 3 minutos. Papa Juliette Serra Lima decolado, no 7 direita após marcha. Papa Juliette Lima. Eco, coisa essa mil pés. Mil pés no corredor Axé, conferindo a matrícula, papapapa, Juliette Serra Lima. Segue na sua escuta, grato. 1097, meu pé, 169, 259, Campinas. Que responde, não recebo aí, não. 90, chame 2, Salvador, frequência 18, decimal 95, ajustou o time 1095. Para 2015, no ponto de espera 18, 95, grave, chorou, 097. 050, ajuste na 095. 050, ajuste na 095. Xenia 314 autorizado, se tiver comandante em parque. Autorizado, se tiver comandante em parque. Boa tarde, boa tarde, boa noite, minha noite, informação November. Tarde, voo 1869, acione a identificação, desça via chegada ponte para 4000 pés, o QNH 1015. Autorizado a alinhar e decolar. Está 1-0, vento 1-5, 0 graus, 7 nós. Sempre em decola da 1-0, voo 1-0, 9-7. Via Recife, Tiabel, no Foxtrot, via Fuca, Aracaju. Fuca, Tênis, Aracaju. Número 355, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 351, 133, 95, boa. Boa. Pátio militar ou pátio de autoridade? Pátio de autoridade, com o pastor na meia. Gente. 35 é o sol. Prossiga. 3835, após a passagem do tráfego de pequeno porte retaguardo, Charlie 402, autorizado para o chibé acionamento, chame táxi. Hoje eu vou passar o trava na retaguarda e se fazer autorizado, chame táxi 3835. 5-1-1-3-3-9-5 2-5-1-3-3-9-5, obrigado. Pastor no meio, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-5-0 graus, meia dúzia de nós. Acho que o nome é autorizado pouso. Oxalé 6314, boa tarde, mantenha o ponto de espera devido a tráfego bandeirante da Força Aérea, final da pista no zero. Autorizado, CHA Vita para CHA Bombeiro Foxtrot, via 3197, nível de voo 370. Sai da Pouca, transição Aracaju. Decola da pista 10, primeira curva esquerda. Código 5114, controle Salvador 120, próximo 80. 370, Pouca Aracaju, perdoa 170, decola da curva da esquerda, transponder 5114 e 1208 a sequência. Obrigado. 1620, cotidianamente correto, chama o tráfico de estacionamento para o hospital da Nevada. A 210 após etapa, isso via chegada para 2010, QNH 10 5, autorizado final, ILSX-Way, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. 10 5, após destaque, tem que vir até 2010, autorizado ILS, vai reportar no localizador, 10 5. Tipo de tráfego, QNH em Salvador, no 015, não há tráfego conhecido no setor, frequência livre. Matrícula? Autorizado, Alfa Tango Tango, cruzamento da 17. Frequência livre, boa tarde. Obrigado pelo serviço, boa tarde. Oceano M6114, autorizado a decolagem, pistola 0, ventura 50 graus, 08 na. Alfa no ponto de espera da 10, chame Torre Salvador, frequência 118.95, o ajuste do altímetro 10.95. Entre o táxi, pátio de Alfa, ponto de espera 295. Na 63-14, decola aos 41, controle 1208, boa tarde. 1208, boa tarde, autorizado a linha de decolar pistão na 0, vento 160 graus, 109. Tem condições de decolagem imediata? Afirmativo, sem parada. Sim. Livre de amarelo, também 2-0. Código, China 6314. Código, braço 6314. China 6210, China Torre Salvador em 118, decimal 95. 1-8-9-5-6-2-9-0. 1-8-6-9 autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Chamarei 1-8-6-9. Boa tarde, Azul 4206, passando 2306, passando 230. Boa tarde, Azul 4206, acione a identificação, pista via, chegada Mário para o nível 050, Kennedal no 095. Pistando via, chegada Mário para o 050, acione 4206. Azul 6918, pista via para 2010, Kennedal no 095. Centro 3835, decola 45, controle 1208, bom ponto. Boa tarde, boa tarde, 3835, 1100, na sua escuta. 1-0, pouso autorizado, pistão na 0, vento 150 graus, 089. Autorizado, pouso na pistão na 0, chané 6290. Salvador 1620, meu B é de 175, está pronto para ataque, seu alternado é São Gonçalo do Amarante, 3 horas de alternamento. Meia 620, autorizado, táxi mundial, São Paulo, espera da 1-0, centro de operador, proteção da 1-0, distante, última 0, no centro. Livre, táxi da ponta, espera da 1-0, 295, obrigado. Força Vista, voo 1869. 1869, chama a Torre Salvador em 1895. Obrigado, bom final de semana. Realmente bom pouso. Valeu. Pastor 20, ciente, autorizado táxi até o ponto de espera do pátio de autoridade. Onde mantém a posição, chama a Torre Salvador, frequência 1-8-95, ajuste do altímetro 0-5. Livre, azul, menor, nós. Pastor 20 na exposição. Sinal com 3 checados. Gol 1869, continua a aproximação, aguarda a pista ali. Gente, 869. Oceané 6210, Solo 47, ao livrar a pista. Solo 121. Taxi lento e mantém a posição antes da taxi de Juliette. Isso aí, 35. Confirma. Autorizado inicialmente lenta, 3835. Ah, muito agradecido. 7, moço, 7 conformado do plano. Eu de voo 360. Saída Tael, Leda, após boa posição em Rumi. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Código 5136, controle Salvador, frequência 1-0, decimal de gás. Provado Galeão, 360, 3-9-2-7, 1-0, curva direita. Tael, Leda e Rumi. Controle 208, direciona o código 5136. 3145, 3940, chame o próximo que estiver acionamento, portão 62. Certo. Continuando. Posto 6908 autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. O Gol no 620, autorizado alinhar e manter pistão 1-0. Alinha e manter, Gol 620. A gente mantém a posição aguardando o pastor 2-0. Gol 1869, solo 50, livre a pista, solo 1219. 1219. 2210, mantém a posição na guarda. Gol 16, confirmando, gol 1169, escuta. Teria informações para a bioautonomia alternativa para agilizar o procedimento? 1-8-1-4-19, Galeão. Questão no zero, boa no 620. Táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame Torre Salvador, frequência 1-8-1-9-5, ajuste o último 1-0-1-5. Faz o início do táxi da aeronave da Gol, através do portão 04, ingresso em direto, portão 04. Seguindo o para 04, agora, 869, livrou nosso circuito? 869, Alfa, Juliette, portão 07, atento ao Airbus do Chanel, ingressando via Juliette. Alfa, Juliette, para o portão 07, por quê? Afirmo, 07. Serra Lima, serviço radar terminado. Chame o controle Ilhéus, é 1920, decimal 1. Gol 1620, decola 52, controle 1208, bom dia. Controle 208, obrigado, bom dia. 1, Alterne 1933, decimal 95. 1-3-3-9-5, tá 3-8-3-5. Deixa a minha 3 no 4, controle. 2 Salvador, boa tarde, gol no 620, decolado. Boa tarde, gol no 620, contato radar, subazia, saída Cuca para o nível 370. Via 370, Aracaju, é possível? Luiz Jamo, gol no 620. Vamos, obrigado. Azul 4206, dessa vez chegada para 2010, Senegal no 015, autorizado final e LS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Teste sendo para 2015, reportará estabilizado no localizador, 2-0, autorizado decolagem, vento 1-5-0, grau 07 nós. Decolagem, boa tarde, 1-69, boa tarde, mantenha o ponto de espera do 1-0. Quase 1-6-9-8, não é estabilidade aí, né? 1-6-9-8, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 1-6-9-5, fazer o meu nome. Salvador, azul 69-1-8, está estabilidade aí, né? 0, contato radar, subavia, saída árvore para nível 260. Via para o 260, PST. Salvador, azul 6918. Azul 6918, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-60, grau 079. Autorizado, pouso 1-0, azul 6918. 045, confirma, a nave já passou. Confirmando, já partindo no 07, autorizado no 62, chegada. Autorizado, 3, está reconfirmando o vento para azul 69, não é? Trulli, Salvador. Vento 160 graus, 079. Ciente. Cadê o reporte no Travém do Farol da Barra? Não confirma o tempo de voo? Entra. Boa tarde, volta então ao meu ouvido. Está em contato com o radar. Agora 63 milhas oeste do VR de Salvador. Na proibição para interceptar a chegada MAN, QNH 015, reporte no ponto e da descida. Desça em condições, VMC até o nível 080, Romeu Golf Vita. Uno 169, autorizado alinhar e manter na pistola 0, quando autorizado tem condições de decolagem imediata. Sim, autorizado alinhar e manter na pistola 0. O azul estabilizou. Qual 206, chame a torre Salvador 1-8, decimal 95. 895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Sou Salona 211. Ao livrar 21, foda, vai ser o final. Salvador, boa tarde, azul 4206, estabilizado a 3 milhas do externo. Azul 4206, continua em aproximação, aguardando a pista livre, informe decolagem agora do Boeing 737 da Gol da 1-0. Gente, aguardando, 4206. Gol 1-0, corrijo, Gol 1169, autorizado decolar, vento 140 graus, 0629. É o Ajuste e a Pro Pro Set conforme a Torfio, 390. É 390, Salvador, alteração visual, pista 1-0, um procedimento em uso LS X-Way, vento de 1-5-0-0-0-6-9, da 3190. Agradece, tinha copiado aqui, só não tinha notado a letra, obrigado, irmão. Até. Bravo, frequência livre. Bruno 620, chama o centro. Recife 1-2-1-8-5, Alperne 1-2-5-4-5. 2-6-2-5-2-5-4-5, Bruno 620, boa tarde. Boa tarde. Para o táxi, 3-1-4-5, a bordo 1-3, 3 horas e 40, alterna campina. Autorizado pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-6-12 de noite. Livre pouso 1-0, azul 4-2-0-6. Voo 1-1-6-9, decola 0-0, controle 1-2-0-8. 2-0-8, voo 1-1-6-9. O azul 6-9-1-8, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa Juliette, portão 03. Após o Zan 03, no 69. 3 meia 360, autoriza direto máquina. Oi, direto lida, gol 1-1-69. Direto lida, gol 1-1-69. Confirme, TAN 3145. TAN 3145, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Capital Zero, Tuan Alpha, Scott Dance, Descending Fire, On Arrival, Two Flight Level 050, Altimeter Setting 1015. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, no 4206. Comando azul 2591. 59 indo para a Vitória. Guarde cópia, prepare saída coral. Coral aguarda, azul 2591. Estou autorizado, vai direto ao Duna. Direto ao Duna, ao mesmo tempo. Pastor 20, chame o centro, recife em 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 060, alterno 2. 8-8, passo 2-0. 9-0, autorizado final e aliás X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado no localizador, da 3-0 na 0 da TAM. Salvador, boa tarde, da 3-1 no passo 5. 45, contato radar, suba via, saída da EL para o nível 360. Dia 360 da EL, direção 45. Romeu, aguarde o copo. Da El, lei da morte. Uno 1169, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 1, 2, 3, 1, 3, 3, 9, 5, 1, 9, 9. Localizador está estabilizado, TAM 3190. 3190, chame a torre de Salvador em 198, decimal 95. 0821 Alpha Stand by to 4000 feet, altimeter 3101 6. Portugal 021 Alpha Stand by 4000 feet, altimeter 4101 6. Desvio ao cruzar a ilha de Itaperica autorizado, continua a descida para 2010, o Kenyangago é 1016, autorizado. Final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Deixa passar a ilha, e para 2010, autorizado ILS, o mesmo pista, já passará. Passa para a Bravo, autorizado se abraço, se avido, para se abraço, quilo papá, via rota do plano de voo, nível de voo 280. Sai da água após uma posição elétrica. Decolada 197, curva direita, código 5161, controle Salvador 120, decimal 80. Centro Recife, em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251-3395-3145, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ronda 36, contato radar 1 milha para a posição Conde. Foi pro de Bonf para interceptar a chegada a Bonf. QNH1016, reporte no ponto da descida. Ronda 36 passando Conde no momento, está em contato radar passando Conde. Acima de voo para de Ponce, para interceptar a chegada a Ponce, o rumba 36. Ponce, 36, autorizado, descida para 4010, general no 06. Bravo, Cochina, Torre Salvador, em 198, decimal 95. Após decolagem da 97, curva direita, cotejamento correto, chama pronto, confirmando estacionamento, táxi, decolagem, Torre Salvador, superestando 8, decimal 95. O ajuste agora é 1-0-9, confirma o PB e empate. Permitações, pistão 1-0 ou 1-7? Sim, se reporte para o cancelamento do plano. Confio no empate? Não consigo compreender. Gente, empate 3, posição 7, ok. Reporte para o acionamento papapapá Bravo Eco Romeo. And you clear ILS X-ray final, runway 10, report station to localize. We're clear down Zaya, 2000 feet, 106. Clear ILS X-ray, runway 10, report Gal 02 and Alpha. Número 3000 autorizado voar direto pelo. Solo, sou seropolitano, é o SAM 3190. 3190 Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, portão, 3190. Sérgio Bravo, confirmando de retorno para o Sierra Whisky Delta Lima, reporte no Traverso para a Barra. Bem, Alfa, eu vou saber que estou avisado para passar do Sérgio. Gente, reporte para o cancelamento do plano, instrumento do Golf, com o meu Golf V. Para autorizar da base?